escuta. Plano 3304, teria condições de agilizar o táxi para prosseguir via pátio 3, pátio 1 até o portão 04? Afirmativo, da 3304, pátio 3, pátio 1 para o 04. Alô, bom dia, Gol no 923, informação ao tema, autorização Guarulhos 380. Temos o 360 aprovado, prepare a saída da Euleda Bridge e aguarde cópia, Gol no 923. Da Euleda Bridge, aguardando cópia, Gol no 923. Salvador, bom dia, até 3486, informação Índia. 3486, desça para 2000 pés, chegada a Mari, 1019. 3000, 1019, na Mari, 3486. É 211, após o pouso do Embraer 190 na curta linha, mantém o sistema zero. 6219 na linha, mantém após o Embraer 06, nós temos um Airbus Data ingressando no pátio principal e após o mesmo via pátio Índia e Alfa e no ponto de espera chamará a torre em 1118 decimal 6. Por exemplo, passa através da 06, após Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, continua pronto, hoje no 9-2-6, repetindo 3-4-5. Gol 1-9-2-3, Guarulhos autorizado, o nível 3-6-0, negativo 3-8. Via Upzulu 1-6, decola 1-0 com curva direita, a saída é a da Euleda Bridge. Após a Upzulu 1-6, segue conforme a rota do plano. O controle opera em 1-2-0-8, aciona 5-4-7-6, Cotege. 360 na rota proposta, Apesulu no 0, Bridge, Apesulu no 6, Belo Horizonte, Drive, Poço de Caldas. Saída da Euleda Bridge, saída 1208, transponder 5476, Gol 1923. Correto, quando pronto, em posicionamento no 09, Gol 1923. Camarão, obrigado. Solo 219 autorizado a decolagem, 60 graus com meia dúzia de nós. Iniciando a decolagem, 6219. Mike Echo Delta, pouso autorizado na 17160 com 49. Juliette, azul 4298. Trip 5217, observa aeronave da companhia após Juliette parar remoto 13. Gente, trip 5207. Trolley Salvador. Muito bom dia, é o TAM 3859. Cruza nível 190 para 160. 3859, autorizado 2000 pés, ajuste no 0, por 9. 2000, convite a 9, obrigado. Estabilizando o L5826. 5826, torre 186. Obrigado, até já. Mike, Eco Delta, na final, foi baixado e checado. Delta, pouso autorizado na 17, 180-29. Delta, pouso autorizado. 6211-936, controle 1208. 1208, final 6211, informa concentração de pássaros grandes sobre a pista e que durante a decolagem, aproximadamente no meio do curso, a gente pegou um pássaro, tá? Deve ter ficado ali na pista. Gente, o senhor colidiu com um pássaro e tem uma concentração sobre a pista. É, chama o controle 1208, daqui a pouco eu pedi o controle para pegar algumas informações com o senhor para preencher com a ficha de colisão com o pássaro. Certo, vai chamar o controle 208, chama 6219. Obrigado. Torre, bom dia, o F5826 estabilizado, GLS. 5826, ciente, continua a aproximação, aguardando para a remetida. O tráfego que decolou à frente colidiu com o pássaro. informou que tem uma grande concentração de árvores sobre a pista. É para não efetuar o voo para circular, do visual, ou prossegue para o pouso? Confirme. Prossegue para o pouso ou vai necessariamente arremeter? Sim, vai arremeter, só para confirmar com o controle qual será o melhor procedimento arremetido. Que gente. Olha, tem condição de reduzir mais a velocidade para não afetar a terra? A pista ficou impraticável a partir de agora, vamos aguardar com a torre mais informações. A gente está em Duna 2000, confirma? Pode ser 2000. Duna, mostra a minha 3-1-2. 3486 desce para 3000, espera em TAP. 3000 em TAP, espera o 3486. Controle, bom dia, F5826. Então 3859, desça para 4000. Correção 050 para 3859. Previsto, espera em Bosch. Positivo, descendo para o 050 com a espera em Bosch. O motivo da restrição, por favor? A pista está impraticável, vou confirmar com a torre o que, que houve. Ah, tá bom, então, obrigado. Controle, bom dia, o F5826 arremeteu, está mantendo a proa 2000. 5826, suba para 3000, tá? E aguarde ver a operação. 106.000 nessa escuta, 5826. Para a informação das aeronaves, a aeronave que pousou antes do objeto reportou a colisão com o pássaro e informou que há outros pássaros mortos sobre a pista. Então aí saíram para a vistoria, previsto 10 a 15 minutos. 152. Gente, 632. Gente, quase 86. 359, gente, muito obrigado. Controle, é cenário 6319. 6319. 6219. 6219, prossiga. Para informação, não sei se houve outra colisão com pássaros, mas nós que reportamos durante a decolagem, aproximadamente no meio da pista, colidimos com um dos pássaros que estavam sobre a pista. Aparentemente era um quero-quero. Ok, grato. Web 5826, sobre a operação, curve à esquerda na proa 320. Esquerda 320, 3 do pé, seu professor. Web 5826. Lado no pé, tá? Papa ali. Eu mantenho a posição. Victor, autorizado decolagem, o vento 140 com 2. Pilo, Papa Victor. O objeto 5826, prepare e espera na posição pelo, posição da posição da chegada Bosch. Entendi, então, a chegada Bosch e espera em pelo, é isso? prepare e espera na posição pelô que pertence ao fixo da chegada Bosch. Ok, então, na chegada Bosch, espera em pelô 3 mil pés. 5.2.6. Tem o seu plano no nosso sistema, mas quando chegar eu já autorizo, ok? 5.2.2.1, confirma o nível novamente. 2.0.0. Certo. E o senhor informe se foi só um pássaro e em qual parte da aeronave é possível informar que atingiu o globo. Foi um pássaro do lado esquerdo da aeronave, na lateral nossa aqui da cabine de comando. Lateral esquerda. Ciente grado. Certo. Chame 62 ou menos, chame Recife 251. 251, 62 ou não. Paulo, chame 6225, eu tenho autorização para Brasília 340. 6225, aguarde a Copa Brasília, o ajuste no 018. 312, complete a órbita e autorizada aproximação, pista já liberada, informe estabilizado. Gente, após completar a órbita, está autorizado, informe estabilizado, saneamento 012. Objeto 5826, desconsidere a espera em pelô, mantenha a presente proa sob vetoração. Ok, então sob vetor, mantenha a proa, aguardando instruções F5826. Botão 3486, na perna de aproximação, vai prosseguir após etapa sob vetoração, mantendo a proa limitada ao localizador. Ok, etapa de manter a proa limite ao lote, 3486. O objeto 5826 desça para 2 mil pés. 2 mil é 5826. Botão 3859, desconsidera espera em Golf, desça para 4 mil. Ok, desconsiderando e descendo para 4 mil. Obrigado. Salvador, bom dia. Aquilo Papa Visto, mantém a linha do litoral, me mantendo meu pé, aguardando subida para 055 na magnética 40, 040. Sente que o Papa Visto prossegue direto, sobe a 055. Prosseguindo direto, 055 visual. Muito grato, Pedro. Quando possível, estimado de pouso. Mais 20 minutos. 20? Confere mais 20 minutos, explanada, entre rios. Gente, reporte para descida. Beleza. Copia, Guarulhos já aprovado 340, copia? Copia. Autorizado 340 via Opesulu 10, Bridge e Opesulu 16. Após segue a rota do plano, decola da 10 com curva à direita, saída da Euleda Bridge. O controle opera em 10208, aciona 5501 no cotejo. Autorizado 340 Salvador na da Euleda Bridge, decola com curva à direita, Opesulu 10, Bridge e Opesulu 16. BHZ DCT Trive 1208-5501, nota 3663. Cotejamento correto quando o plano em posicionamento no 05. Trabalhar. Para pulso e acionamento, passaria do 2223 e a moto no 4. Livre, chame táxi. Obrigado. Se desça para 3 mil pés. 3 mil pés, tem 3859. Estabilizado, LFC 610, Oceania 6312. 6312, torre 186. 186, boa. Doutor Salvador, bom dia, trip 5345. 5345, contato radar, subiu 380 direto da EL. 380 direto da EL, 5345. 0-63, 1-2. 486 para o localizador, curva direita para 050. Direita 050, 486, limite ao ar. Autorizado, localizador. Autorizado. 3859, sou diretor, mantenha presente proa, limite ao localizador. 3859, mantém proa. Tango, vale a cópia, o ajuste 190 119. São 3859, reduza para 170. Ok, 3859, reduzirá. Doutor, 5826. 5826, torre 186. Obrigado, até já. 3486, reduza para aproximação, chame torre 186. 186, 3486. 3859, tráfego da companhia, 6 milhas à frente. 5900, obrigado. Passarelo para o táxi, 35 no POB, 455 e a Verna Salvador. Bom dia, bom dia, senhor segundo na aproximação, ajuste no 019, continue aguardando, ficha livre. Obrigado. Torre, bom dia de novo, web 5826, estabilizado e elétrico. Não, 10. Sinais autorizados, 2 mil pés. Ok, 2 mil pés, recrota. Serra Tango. Intenção de decolar da 17. Juliette Serra Tango está autorizado Salvador Serra November Eco Yankee nível 040 conforme a rota do plano. Decolar 17 curva direita. A saída é arbor após direto. O controle opera em 1208, aciona 5457, coteja. 51 na direita, 21 decimal 9. 219. Guarde. São Salvador, Xené 63, 12, e Bruna 6-6, tem pouso autorizado 1-0, 0-3-0 graus, 3-9. Livre pouso, pista 10, 0-5-8, 2-6. Do 5. Juliette Serra Tango, vamos combinar da seguinte forma, o senhor decola o instrumento e aí a gente coordena com o controle a modificação da regra de voo, logo após a sua decolagem, porque senão o senhor teria que fazer uma mensagem dele, ok? Confirmando, CHG. Afirmativo. É, então vamos copiar o 040. Autorizado. Serra November Eco Yankees, nível 040, segue conforme a rota do plano. Decola a pista 107, curva direita, saída arbor após direto. O controle opera em 1208 e a cena 5457. Me confirme apenas a distância da localidade de Salvador. Frequência 251. Recife 251, 3545. Salvador, aqui no Papa Vito, solicito 075. Passarelo, mantém o ponto de espera. Mantém, passarelo. Ok, no pátio 5, quando pronto para o acionamento e táxi, Iracema Torre, em 1986, ajustado no 019 agora, confirma o POB? Afirmativo. Solo, TAM 3663. TAM 3663, prossiga. Puxa, acionamento, posição 5. Aguarde no 05. Aguarde. Vocês inseridos de imediato? Agora. Autorizado, Samitá. Vamos lá. Oito, dois, meia, cinco, três, direito, um, dois, um, nove. Direito, um, dois, um, nove, tem um coisa pra mim. Salvador, gol, 1923, portão 9, pushback, acionamento. No 09, aguarde gol 923, nós temos a aeronave da Avianca, que irá prosseguir até o 10. Após a mesma, iremos autorizá-lo. Ok, aguardando a sua autorização. Cato. Eu? Alô, EB 5826, Maria. 5826, prossegue taxia Alfa, repórter 1 da Juliette. Alfa, Alfa Juliette, 5826. Galeão, aguarde cópia, prepare a saída da Eole da Brite. Da Eole da Brite, na Brite, da Brite. Oceaner 6312, prossegue via Juliette para o gate 10. Segue via Juliette para o gate 10, Oceaner 6312. Apenas atente a finalização do pushback do arborização. Atento, Oceaner 6312. Área 2223, tem condições de decolagem imediata, estou com tráfego no externo, 320. Agora, decolamos imediato. Agiliza manobras, alinha e prepare-se para decolagem imediata, 2223. 2223. Serra Tango, táxi, reporte na Papá. De cópia. Obrigado, tá. Acionamento, acionar 6225 no 01. 01 na guarda, acionar 6225. Decolagem 080, 39. Quer que deve decolagem, professor? Objeto 5826, prossegue Juliette para o 02. Juliette para o 02, 5826, obrigado. São 3486, prossegue táxi lento via Alfa, irá aguardar antes da Juliette. É, 3486. Gol 923, coordena com a equipe de solo após a passagem. Depois da Avianca, livre posicionar no 9, chame táxi. Após a Avianca, vai iniciar o gol 923. Gol 605, Galeão 360, copia? Afirma, na escuta, 605. Autorizado, Galeão 360, via Pesulu 10, após segue a rota do plano. Decola pistão no 0 com curva direita, a saída é a da Eoleda Bridge, o controle é a Pereira 208, acena 55 no 4, coteje. Autorizado, nível 360, via Pesulu 10, decola pela curva 10 com curva direita, saída da Eoleda Bridge. 1208 ao controle, 55 no 4, transponder 1605. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 03. Chamará, 605, obrigado. 17, apaixonado, pronto. A bordo, alternando Galeão, 4 horas. Via pátio Engenho Alfa, ponto espera com a torre agora. Na frequência 18.6, o ajuste 1019, bom voo. Vicente, Pátio Indy Alfa com a torre agora 18-6, 3663, boa. 3-3, subo 260, vigilância. 260, vigilância. Local para toque remetido em Valença, 1.000 pés, decolar 17 com curva direita, corredor Assé. O controle Salvador opera em 120 decimal 8, aciona 0137, Coteji. Cadê? 03, acionamento táxi decolagem no pátio 5, sobre a torre 1186, eu ajusto no 019. Solo Salvador, bom dia, o azul 4299, Cinti da Índia, solicito autorização para Campinas 360. 4299, autorizado Campinas, nível 360, via UPZULU 10, bridge, UPZULU 16, após, segue a rota do plano. Decola 10, com curva à direita, saída da El Leda Bridge. O controle Salvador opera em 1208, aciona 5502, Coteje. Autorizado Campinas, nível 360. UPZULU 10, da bridge, depois UPZULU 16, decola da 10 com curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120 decimal 8 e o transponder 5502 para o azul 4299. Correto, azul, quando pronto, some posicionamento no 08. Chamará azul 4299. Solo 5251. Solo 3496 para ingresso na página. São 3486, estamos aguardando o táxi do Boeing da Gol, pintura Varig. Após o mesmo, o senhor irá prosseguir via Juliette para o 1-1. E após o Varig, prossegue para o 1-1, você está tendo o Oceaner 6225, coordenem com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da Gol, pintura Varig, a retaguarda, livre, posicionar no 01, chamando para o táxi. Gente, após a passagem do Boeing da Gol Pintura Varig, inicia o push em coordenação da B2. Trip 5221. Trip 5221 para a Vitória da Conquista 200, copia? Pode, copia, pronto. Autorizado 200 Conquista, conforme a rota do plano de voo, decolar 10 com curva direita, saída é Arbor, Elefa, após direto Conquista. O controle Salvador opera em 1208, aciona 5524, Coteje. Autorizado 200 para Arbor, após Elefa. Decolada 10 com curva direita 1208, é o controle 5524, eu transponder 5221. Forte cruzando 4.000 pés. Bota ali cruzando 4.000 pés. Solo Salvador, um bom dia, é o TAN 3304, na posição 04, centro da informação Índia. Autorização para Brasília, nível 360. Autorizado, Brasília 360. Confirmando, aguarde um minutinho só para copiar. O Gol 1923 para o táxi, tem 3 horas e 50 de autonomia, alterna Belião e o PB 109. Via Pátio, Índia Alfa, com espera, torre 1186, ajustado agora 1019, confirmando o PB 109. 109, o Gol 1923. Solo, tá 3859? 3859, vai aguardar a retaguarda da aeronave da companhia e após a mesa vai segui-la via Juliette até o gate 09. Afirmativo, vai seguir a nave Juliette 09, tá 3859. Direto. 380, via UPZULU 17. Decola 10 com curva direita, saída é Arbor, Elefa. Controle Salvador, opera em 1208, aciona 5515, Coteje. Cliente, autorizado então Brasília, nível 380, rota conforme o plano de voo pela UPZULU 17. Decola da 10 com curva direita, saída Arbor,